Olá. Durante a Segunda Guerra Mundial, algumas igrejas protestantes serviram de abrigo para judeus e outros grupos perseguidos pelos nazistas. Isso é fato histórico. Temos personagens como Pastor Dietrich Bonhoeffer, os alemães que me corrijam esse nome, se eu não pronunciei certo. Mas, além dele, também a holandesa Corrie ten Boom, inclusive há filmes, né, sobre a história dela, uma família de cristãos que acolheu judeus ali na sua casa, que ficavam escondidos ali em áreas não tão facilmente acessíveis. O fato é que a história mostra que sim, grupos de cristãos ajudaram grupos de judeus e outros. Nós sabemos que havia grupos étnicos como ciganos e outros, né, que eram perseguidos pelos nazistas, e cristãos se posicionaram, alguns até como o próprio pastor Dietrich, que acabou se envolvendo numa certa militância, até uma conspiração ali para matar Hitler e tudo mais, mas isso é uma outra história. O fato é que havia sim essa disponibilidade e muitos foram ajudados, muitos foram salvos ali da mão dos seus opressores, no caso. E, bem, não sabemos, né, ao certo. O fato é que, no desespero, eles queriam apenas escapar da morte, salvar a si mesmos e as suas famílias, até mesmo alguns bens que eles conseguiram carregar, suas malinhas ali, com seus pertences. Então, essa era a ideia, se salvar. Mas eu creio que certamente alguns deles, dos que ouviram o Evangelho, daqueles que tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, alguns desses creram. Então, estamos falando aqui em termos daquilo que normalmente é a proporção, como a gente sabe, né? Muitos são acolhidos, são ajudados. Esse não é o único episódio na história, estou citando um dos vários episódios em que a igreja, os cristãos, estou falando aqui de igrejas protestantes, no caso, serviram de abrigo, serviram de ajuda para grupos que precisaram naqueles momentos. E, claro, dentro de um grupo maior de acolhidos, vamos dizer que alguns ouviram, porque nem todos ouviram, né? Infelizmente, muitos cristãos nessa hora esquecem que tem que pregar o evangelho. Mas dos que ouviram, que já não são todos, nós podemos deduzir no sentido de fazer uma conta de subtração, né? Deduzir alguns que certamente creram. Eu acredito que sim, que Deus, nos seus propósitos eternos, perfeitos, usou dessas situações para alcançar essas pessoas. Isso tem acontecido ao longo da história, aconteceu também nos tempos de Israel. Israel, que deveria ser uma referência neste mundo, uma referência de nação, de povo, ao qual Deus escolheu, que deu, com quem Deus estabeleceu alianças e tudo mais. E nesse sentido, certamente, poderia e deveria, em muitas situações, servir de abrigo. Nós estamos olhando aqui para os juízos que o profeta Isaías emite contra várias nações. E vem uma lista que a gente está seguindo aqui, em meio a toda essa grande profecia de Isaías, e estamos falando dos moabitas, esses primos, modo de dizer, né, de Israel, dos israelitas, que iriam sofrer com a assolação veloz e abrangente dos assírios, promovida pelos assírios. Ou seja, o juízo de Deus ali bem ao lado de Judá, no caso. Era só atravessar ali o Rio Jordão, né, do outro lado do Mar Morto ali, e lá estavam os vizinhos, os parentes moabitas. E no caso eles seriam assolados, toda essa assolação vem sendo descrita. Isaías dedica um trecho até maior para falar deles, porque tem uma relação toda especial ali, como a gente já comentou. E o desespero dos moabitas seria notado, como vimos no texto anterior, pela busca que eles começaram a fazer, correndo lá para os seus montes sagrados, em busca dos seus ídolos, dos seus deuses, buscando ajuda, pedindo socorro a esses deuses, e a fuga para outros territórios, como Edom, por exemplo. E a profecia segue, mostrando que, em meio ao desespero dos moabitas, alguns buscariam abrigo em Judá. É isso que nós vamos ver hoje. O texto, então, está no capítulo 16. Nós vamos ler o início desse capítulo, ou seja, versículos 1 a 5. Diz assim: Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto, até o monte Sião. Como aves perdidas lançadas fora do ninho, assim são os habitantes de Moabe nos lugares de passagem do Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo. Sê para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor, será firmado um trono, em fidelidade, um homem se assentará nele, na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Então nós vemos aqui a busca de abrigo, no caso dos moabitas. Em primeiro lugar, o que aparece aqui é um abrigo temporário. É isso que, na verdade, eles estavam buscando. Um abrigo temporário. E que abrigo é esse? Bom, antes da gente falar do abrigo, vamos notar aqui no texto um detalhe importante. A submissão que os moabitas estavam dispostos a se colocar em relação a Judá. Como que a gente sabe disso? Porque o texto diz, o profeta aqui dizendo, aqui antevendo, né? Antevendo a ideia daquilo que eles viriam a fazer. Ou seja, e ele está até dizendo: olha, envia, faça isso. Envie cordeiros como tributo. Essa ideia de enviar cordeiros como tributo aqui é a mesma coisa que dizer: olha, vocês são aqueles que estão como governantes, vocês estão no comando e nós somos seus súditos, no caso aqui. O que os moabitas, assim, com essa oferta estariam dizendo era o seguinte: olha, estamos enviando esses cordeiros como uma forma de submissão a vocês, de Judá, porque nós não queremos, evidentemente, morrer nas mãos dos assírios que virão, que estão aqui, no, estão, não é virão, né? Nesse tempo futuro, os assírios já estariam ali. Né? Isso, a Isaías está antecipando, a gente não pode esquecer disso. Aqui fala que eles enviariam desde Selá. E que Selá é esta, né? Que lugar é esse? Esse lugar é um lugar que ficava ali na região de Petra, ou seja, território de Edom. Mas o que que eles estavam fazendo ali em Edom, o vizinho deles ali ao norte, aliás, ao sul? O que eles estavam fazendo ali? O fato é que eles já haviam se refugiado em Edom, e essa fuga para Edom não havia trazido a proteção que eles esperavam. A proteção não estava funcionando porque os assírios já estavam chegando ali, e era urgente que eles buscassem abrigo em outro lugar e não mais em Edom, apesar dessa região de Petra. Se você olhar hoje na internet, tem muita foto de Petra, né? É um lugar bastante conhecido, é a atual Jordânia, né? É um lugar de vales profundos com penhascos, é uma região assim, aonde havia muitas habitações que foram, onde se aproveitou cavernas ali já naturais. Então eles aproveitaram isso e fizeram várias construções. E Petra é hoje um patrimônio, né? Um patrimônio mundial, nesse sentido, um patrimônio arqueológico. É muito interessante olhar aquela. Eles têm inclusive um templo todo na pedra, né? Ele foi aproveitado ali o próprio penhasco para fazer isso. Então era uma região que tinha uma certa segurança e eles se refugiaram ali. Por isso é que a gente, ao olhar para as características do lugar, a gente entende a atitude dos moabitas. O primeiro local de fuga foi ali para o vizinho mais próximo, é onde eles achavam que teria um pouco mais de segurança. Mas agora, a partir dali, da onde eles estão, o texto diz: envia desde Selá, ou seja, desde aí, dessa cidade onde vocês estão, enviem um cordeiro, enviem cordeiros, né? Não é um cordeiro, enviem cordeiros como tributo, desde Selá, atravessando o deserto até o Monte Sião. Quem é que está no Monte Sião? O governante, o rei de Judá. Então é por isso que a gente sabe que a oferta está sendo enviada para Judá como um tributo, como uma forma de submissão. E por que essa busca de proteção em Judá? É porque eles, àquela altura, estariam vendo, estariam percebendo que Jerusalém ainda era seguro. Eles estariam mais seguros em Jerusalém do que ali na terra dos Edomitas, seus vizinhos. Ora, a proteção de Jerusalém era uma proteção, em primeiro lugar, natural. Jerusalém não era uma cidade fácil de ser conquistada. Tanto é que os próprios israelitas levaram um bom tempo, somente no tempo de Davi, que ela foi definitivamente conquistada e tirada ali do poder dos jebuseus que estavam ali anteriormente. E depois que os israelitas, e mais propriamente a tribo de Judá, dividindo ali, né, com a tribo de Benjamim, a cidade de Jerusalém, eles permaneceram e iriam permanecer por muito tempo. A cidade de Jerusalém era uma cidade, como eu disse, com muitas vantagens estratégicas do ponto de vista militar, uma cidade cercada por três lados, por vales íngremes, né, onde ela estava acima desses vales, aonde para chegar nela era preciso subir. E ainda é, de certa forma, né, apesar dos séculos que se passaram, a configuração da cidade, assim, em termos da ocupação da terra, não mudou tanto. É claro, a cidade se expandiu, hoje em dia é uma cidade que extrapolou ali os seus limites originais, mas se você procurar, você vai verificar que, olhando ainda hoje para uma imagem aérea de Jerusalém, você vê a configuração do muro antigo ali, mesmo que não seja exatamente como naquele tempo de Isaías, mas dá para você ter uma ideia de como é a cidade, como ela fica estrategicamente colocada. Três lados naturalmente protegidos e o lado norte protegido por fortalezas, de forma que era muito difícil, mas não era essa a verdadeira proteção de Jerusalém. Nós sabemos, e isso já foi visto quando em capítulos anteriores da profecia de Isaías, quando é falado dos ataques dos assírios, que eles iriam de fato fazer muitos estragos, mas não iriam conquistar Jerusalém. Jerusalém iria resistir aos ataques assírios, e somente os babilônios, tempos depois, é um outro episódio, é uma outra situação, é que obteriam sucesso nesse sentido. Mas o desígnio de Deus era que Jerusalém não fosse conquistada pelos assírios. Pois bem, o fato é que os moabitas tinham a opção de buscar refúgio em Judá. Eles tinham essa opção. Mas para buscar essa opção, para fazer isso, era necessário que, mais do que terem uma mente prática, olha, Jerusalém parece que tá lá de pé, vamos buscar refúgio lá. Muito mais do que isso, era importante que pelo menos alguns deles cressem na profecia. Afinal, ela estava ali antecipadamente anunciada para que, quando chegasse o tempo, fosse entendido. Olha, Jerusalém está lá de pé e não é por acaso. Não é um mero acaso e não é só porque ela é uma cidade difícil de ser conquistada. E então havia essa opção. Veja que outros povos não são tratados dessa forma, mas Deus mostra assim que há uma espécie de abertura em relação aos moabitas. No final do texto, inclusive, vai falar sobre isso, sobre um pequeno grupo que vai sobreviver. Não são muitos que vão sobreviver, mas haveria sobreviventes. Se a gente fizer aqui uma ponte, olhando novamente para a igreja, aquilo que a gente estava comentando na introdução, frequentemente as pessoas buscam abrigo na igreja. Fizeram isso ao longo da história, fazem ainda hoje. Nós vimos recentemente nos episódios, no episódio, né, das enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, não foi a primeira vez, outros casos, né, em Petrópolis e outros lugares. Isso tem acontecido, as igrejas abrirem suas portas para servir de abrigo às pessoas, e não só as portas físicas. Grupos de irmãos se disponibilizaram a ir até os locais de abrigo para oferecer todo tipo de ajuda, como a gente sabe. E as pessoas, evidentemente, no desespero dessas calamidades, que essas calamidades trazem, é claro que elas se submetiam a essa condição de serem ajudadas, algo que, em condições normais, elas não iriam fazer. É como o pessoal lá, imagina, na Segunda Guerra, judeus buscando igrejas, a igreja que sempre teve aquela relação não amistosa, né, com o judaísmo. Sempre houve muita tensão, né, acusações de lá para cá, de cá para lá. Mas a situação era drástica, e eles se submeteram a serem ajudados, e assim acontece até hoje. A pergunta que nós precisamos fazer é: o que as pessoas estão buscando? De fato, é claro que o que as pessoas estão buscando primordialmente é ajuda física, ajuda material, ajuda no máximo emocional. A pessoa está lá deprimida, está arrasada com o que aconteceu, ela busca uma palavra, alguma coisa assim. Mas, é claro, nós precisamos sempre olhar para aquilo que a Escritura nos mostra. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Os homens não buscam a Deus pela via natural, só se Deus tocar os seus corações para que então, mediante a exposição ao Evangelho, essas pessoas creiam. É assim que funciona. Mas bem, vamos olhar um pouco mais para o texto aqui. E além desse abrigo temporário, o texto vai abrir uma janela aqui para um abrigo definitivo. A gente já falou várias vezes sobre essa questão da referência dupla que as profecias têm. Elas não apontam só para o futuro imediato ali, para aquele contexto histórico, mas frequentemente as profecias elas se lançam para um futuro mais distante e sempre constantemente a figura do Messias, do seu reinado, do seu reino é apontado como o auge, o cume de tudo isso. Evidentemente, o profeta não tinha noção desses tempos. O profeta não tinha como mensurar. Ele não sabia. Ele só tinha informação ali e aquilo que Deus mostrava, ele registrava e anunciava. É claro que a perspectiva profética de um futuro sempre é mostrando, olha, vai vir um tempo que as coisas serão definitivas, como o abrigo, por exemplo. O abrigo que os homens buscam de forma temporária, num socorro, ali para uma situação específica, isso é uma coisa que lá na frente eles vão encontrar um abrigo. Um abrigo muito mais abrangente, um abrigo total, um abrigo perfeito, mas que na verdade eles podem se refugiar ainda hoje nele. Ou seja, quando as pessoas buscam qualquer tipo de abrigo, elas deveriam de fato, juntamente com esse abrigo, buscar aquele que os pode acolher, aquele que os pode abrigar. O texto fala do fim da opressão, que chegaria o tempo em que, então, a opressão não mais existiria. A partir da segunda parte do versículo 4, o texto diz: o opressor há de ter fim, a destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Ou seja, a queda do Império Assírio estava certa e haveria esse livramento, haveria um tempo novo ali para todo mundo, aquele domínio assírio estava com os dias contados. Esse é o fato. Mas juntamente com isso, a gente precisa entender que se o texto sempre tem uma dupla referência, haverá um governo no futuro de opressão, de coisas terríveis acontecendo, aquela grande tribulação, e já se falou sobre isso. Aqui é só mais um lembrete de que também esse reino futuro, do anticristo, no caso, ele terá um fim. A opressão vai terminar, a opressão vai cessar. Por quê? Porque um reino futuro, de fato, será instituído. E esse reino futuro que será instituído, ele tem algumas bases muito importantes que são descritas aqui nesse texto. O texto nos fala, no versículo 5: então em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. As bases desse reino estão claras aqui no texto. Em primeiro lugar, o amor leal, a palavra aqui, hesed, que muitas vezes é traduzido por misericórdia, nada menos é do que o amor leal de Deus, o amor pactual de Deus por seu povo. É Deus mantendo o seu vínculo com Israel. Esse vínculo será provado, será constatado, será cumprido no futuro. É um reino em que esse amor será perfeitamente provado. Tudo vai se concluir ali. Ao mesmo tempo, é um reino de fidelidade. O reino daquele que é fiel. O reino daquele que mantém as suas promessas e que prometeu determinadas coisas que deverão se cumprir, e porque ele é fiel, ele jamais, em hipótese alguma, deixará de cumpri-las. Então, é um reino de amor leal, é um reino de fidelidade e é um reino, ou será um reino, de justiça. Muito já se falou aqui no livro de Isaías sobre isso. Ou seja, é Deus mantendo a sua retidão. É Deus estabelecendo, por meio do seu Messias, do seu Filho, que voltará para reinar. E aqui é claro, aqui fala claramente que é o trono de Davi que vai ser ocupado. É um descendente de Davi. É o Deus homem que estará ali. Mas na sua retidão, na retidão do seu caráter, na sua justiça perfeita, ele vai finalmente fazer com que a terra experimente a justiça nas relações humanas, nas relações, sociais, tudo isso que a gente vê aí e que tanto nos deixa indignados, tanta distorção, tanta corrupção, tudo isso vai deixar de existir. Ou vai estar sob perfeito controle daquele que é perfeito na sua retidão, que é o Messias prometido e que estará aqui. Portanto, ele é o abrigo definitivo. Ele é o abrigo, que deve ser buscado. Os eventos daquela época serviam para mostrar a todos, e aqui, além dos israelitas, dos judeus que estão envolvidos aqui diretamente com Isaías, ali são seus compatriotas, convivem com ele, os próprios moabitas testemunhariam isso, a exatidão da profecia de Isaías, como ela estava se cumprindo, eles podiam observar isso, aprender. E com isso, ver que o futuro que está sendo no céu também iria se cumprir e assim crer. Crer no Deus verdadeiro e não nos ídolos que eles ainda buscavam no seu desespero. Crer de fato em Deus e não apenas buscar um refúgio naqueles, sobre quem Deus colocava o seu cuidado, a sua proteção, aqueles com quem Deus mantinha e mantém o seu vínculo de amor leal, o seu vínculo de resed. A igreja, sem ser Israel, evidentemente, está no mundo para representar o mesmo Deus. O Deus com quem ela tem um vínculo de amor leal. Um vínculo estabelecido na cruz do Calvário. A igreja está no mundo para representar o Deus fiel, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus cuja palavra é absolutamente certa, é absolutamente segura, confiável, o Deus que é justo, o Deus que na sua justiça enviou o seu filho para que por meio dele a justiça fosse cumprida na cruz do Calvário e a nossa condenação fosse transferida para ele, ele recebendo ali a condenação no nosso lugar. Essa é a justiça de Deus e a justiça que se projeta para o futuro, em que nossa confiança, nossa certeza plena é que nós participaremos de todos esses cumprimentos, nós estaremos lá. Juntamente com ele, com o rei com quem mantemos esse vínculo de amor, o rei fiel, o rei justo. O que a igreja deve fazer à luz desse texto? A igreja, porque é para nós e que são as aplicações têm que ser feitas com todo cuidado. E uma aplicação, em primeiro lugar, segura aqui, né? A primeira aplicação segura que nós podemos fazer aqui é que devemos acolher as pessoas que buscam abrigo. Isso faz parte, do papel da igreja. Isso pode acontecer em muitas esferas. É sempre bom que aconteça na esfera coletiva, com a proteção, institucional, com aquele chamado guarda-chuva, em que existe uma coordenação, existe uma liderança, mas não exclui as ações individuais de forma absoluta, mas sempre procurando canalizar no sentido coletivo, para que coletivamente, porque a igreja é um corpo sempre, e no caso há muitos corpos locais, igrejas locais, que podem e devem fazer isso. Abrigar as pessoas, como nos casos de calamidades, igrejas têm que estar prontas para agir e agir com sabedoria, principalmente no sentido de mostrar para as pessoas que buscam esse abrigo que a fé é necessária. Temos, como ajudar, mas temos muito mais do que isso. Temos um tesouro em nós. Não, nós não somos o tesouro. Paulo diz que nós somos apenas vasos de barro onde esse tesouro foi colocado. Esse tesouro que é a salvação e que nós podemos e devemos, mostrar para as pessoas, compartilhar com elas. E as pessoas, livremente, elas têm diante de si a opção de crer. É claro que se Deus tocar o seu coração, e é isso que é necessário para que elas creiam, elas vão crer de qualquer forma e vão compreender a mensagem e vão se submeter a Deus nesse sentido. Mas a igreja tem essa tarefa, a tarefa de mostrar, acolher e mostrar. E eu creio que o texto nos ensina também que devemos aplicar os valores do reino, esses valores tão preciosos que mostram esse amor leal de Deus, esse vínculo que ele estabeleceu, na cruz conosco. Mostrar, representar aqui neste mundo a fidelidade desse Deus. Mostrar neste mundo a justiça de Deus. Aliás, se você olhar para o fruto do Espírito em Gálatas, vai verificar que essas coisas estão lá. Fazem parte da vida, daquele que é nascido de novo. Fazem parte da vida da igreja como coletividade. Ela deve expressar essas coisas. Ela deve mostrar que está aqui para representar esse Deus. Esse Deus que um dia estará reinando pessoalmente aqui na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Que sejamos esse abrigo, mas sejamos um abrigo que aponta, para o verdadeiro abrigo. Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.